essas ideias. Fundou uma escola de primeiro grau, que não durou muito tempo. Naquela época, as escolas eram quase todas promovidas pelas igrejas, e aquelas escolas particulares recebiam muitas críticas, muita dificuldade. Mas um ano depois, ele funda o Instituto Revival, onde ajudou muitas pessoas. Kardec era tão caridoso que aquelas pessoas que não podiam pagar, ainda assim, ele permitia que estivessem com eles. Os ricos pagavam um pouco mais e a receita toda ele utilizava para ajudar aquelas crianças que não podiam pagar. Não chamava seus alunos de meus alunos, mas de meus amigos. E ele, que não teve filhos, apesar de casar-se com Amélie Gabrielle Boudet, a suave Gabi, 9 anos mais velha do que ele, eles não tiveram filhos porque a sua missão era muito maior do que ele imaginava. E ele poderia dedicar-se aos filhos da escola como um verdadeiro pai para seus alunos, querido e amado por eles. Talvez com a família, ele não tivesse tempo e disposição, disponibilidade para ser o codificador da doutrina espírita, uma tarefa hercúlea que, com poucos anos, ele escreveu milhares de páginas. Sistematizou, organizou, estudou, codificou, classificou muitas mensagens espíritas. Estudou magnetismo antes disso, foi discípulo de Mesmer, e ela, que era professora de primeira classe no Instituto Rivaio, professora de letras e belas artes, Amélie Gabrielle Boudet, casa-se com ele. Ele teve um sócio, um tio, que era infelizmente viciado em jogo, torrava o dinheiro do instituto com os balneários, com farras, e infelizmente o Instituto Rivaio passava por dificuldades. Ele teve que encerrar as suas atividades. Elas que duraram vários anos, quase uma década, se não me engano, e ele, honrando seus compromissos, quita todas as dívidas e vai trabalhar humildemente como escriturário em 3 empresas diferentes. Não era nem contador, era guarda-livros, que a tradução melhor seria escriturário, para cumprir as suas obrigações. Então, aquele tio que levou o seu instituto à falência, porque também há esses problemas que nós encontramos em nossas famílias, vamos ver Kardec sem jamais criticá-lo, mas só erguendo-se com trabalho, com afinco, com disposição, fazendo e voltando, inclusive, a dar as aulas. Tornou-se professor no Instituto Polimático de Paris, onde trabalhou durante muitos anos. Mas, naquela época, o imperador Napoleão III, que, aliás, gostava de